Está começando o ManiaCast, o podcast do Wrestling Maníacos. Eu sou o Rodrigo Rato. E eu sou o Caio Henrique, o Pepper. Eu sou o Isaac Dustin, o chefe aqui. O chefe? Sou... Chefe, você? Eu sou o Ed. E eu sou o Jonas Moura, vulgo Jungle Boy. É que não é nosso convidado especial do podcast de hoje, não é? Exatamente. Bem, vamos começar com o primeiro assunto do dia. Vamos pro Mark Henry, a conquista do título pelo Gordão. Isaac tá muito feliz, né? Tô soltando fogo de artifício, cara. Isaac, que tem um amor declaradíssimo pelo Mark Henry, né? Lógico. E tem uma foto do Mark Henry em casa, no quarto. Tá do lado, tá do Jericho. O Mark Henry é lindo, cara. Eu sou apaixonado mesmo. Não, mas sério. Ninguém esperava isso, né? De verdade. É. Um dos fatores que transforma o wrestling tão impressionante é a surpresa que pode acontecer nas lutas. É, o que aconteceu no pay-per-view passado foi... surpreendente. Mas eu acho, cara, que ele ter ganhado esse champion aí foi mais caso de gratidão, né? Porque eu lembro que há um tempo atrás, não sei se foi um pay-per-view, se foi um show mesmo, fizeram até uma brincadeira com ele pra ver qual seria a reação dele no backstage, né? Tipo, ele ficou quase que meia hora esperando um adversário dele aparecer depois do show terminar. É, aí ele saiu bravo. Ele saiu bravo. Todo mundo. Então eu acho que pra mim é mais uma parte de gratidão, entendeu? Eu acho que merecimento mesmo, a gente sabe que a vez dele já passou, né? Até porque ele tem 15 anos de empresa, né? Ele começou lá... É, pra vocês terem uma ideia, ele, é, se eu não me engano, é o único ativo que tava no Montreal Screwjob em 97. Meu Deus. Ele é o único que tava ativo na época, que luta até hoje. Pelo que eu me lembro, ele ganhou um concurso lá pra definir quem era o homem mais forte do mundo, que tem todo ano, se não me engano. Aí ele ganhou daquele ano e foi contratado pela WWE. Não, cara, ele já tava, ele ganhou em 2002. Ah, tá. Essa gimmick dele de World Strongman já é recente, né? Antes ele era aquele tal de chocolate lá. Ah, é, ele era da Nation of Domination também, né? Que ele teve a mão com a Mae Young. Aquilo era horrível com a Mae Young. Não, sério, ele também chegou a ser o líder da Nation of Domination uma hora. É, que tinha o The Rock, o Farouk. Ele foi o líder? Não foi o... Não, era o Farouk o líder. Era... Tá certo. Ele tinha o The Rock, tinha o Farouk. Tinha o Jello Brown. Tinha mais um outro ainda. Antigo Papachango. É. Que tinha as prostitutas lá, então. Ele também era da Nation of Domination. Então, ele ficou uns bons anos nesse negócio aí, aí ele ganhou a competição de homens mais forte do mundo, aí começou essa gimmick dele. Pois então, eu tô lendo aqui que ele é de 71, cara. Falando, ele é novo, ele chegou na data com o quê? Uns 25 anos? É, ele chegou a participar dos Jogos Olímpicos de Verão de 96, e venceu Arnold Strongman. 2002, e a estreia dele na WWE foi em 96 mesmo também. Ele já foi o European Champion e esse ECW Champion, e agora é o peso pesado da WWE, né? Pô, 15 anos de empresa, o homem mais forte do mundo, só ganhou 3 títulos. É, deve ser triste, hein? Desanimador. Ainda mais 2 títulos de baixa categoria. É, mas por outro lado, a gente tem que pensar também que ficar esse tempo todo na WWE não é pra qualquer um, né, cara? O cara tem que ser, de certa forma, bom, né? Foi um bom worker. O Vince gosta muito do Mark Henry. E ele também é muito querido no backstage. E lembrar que em 2008, eu acho, teve uma notícia que ele jogou fusão no backstage já. Que ele ficou nervoso, eu acho que com... não lembro quem, e tava prestes a ser demitido. Pouco antes dele ganhar o ECW Championship. O cara tem que ser meio louco pra arrumar confusão com o Mark Henry, né? É. Não, acho que é só boato mesmo. Porque eu nunca ouvi falar disso aí. Rapaz, ele arranjou confusão com alguém. Faz tempo já isso aí. Eu acho que ele, ele sempre teve a reputação de um cara muito tranquilo no backstage. Muito na dele. É, e aqui também tô, dei uma olhada e ele passou várias vezes também por aquelas companhias menores da WWE, aquelas companhias de desenvolvimento, OVW e tudo mais. Ele teve acho que umas duas passagens por esse tipo de companhia, porque o pessoal também falava que ele não tinha aquele nível técnico que a WWE precisava. É, vamos falar a verdade, ele não tem mesmo, né? Infelizmente. Ele nunca teve esse nível. É um cara dedicado, um grande worker mesmo, como se fala, né? Mas fica devendo. Ele não é um peso pesado ao estilo do Yokozuna, por exemplo. Ele não chega a ser um cara que faz uma grande luta. Tipo um maga, né? É. Yokozuna fazia lutas fantásticas com Bret Hart, principalmente. Mas a pergunta que eu acho que a pergunta que fica agora sobre ele é quem será que pode pará-lo? O Randy Orton, eu acho que não tem tantas expectativas para uma vitória amanhã. Se não ganhou no primeiro combate, eu acredito que amanhã não vai ser a vez dele ganhar, não. É o que eu tenho em mente, cara. Eu acho que o Randy não vai conseguir vencer dele amanhã. Ele deve ficar até o Survivor Series com esse cinturão. Eu acho, eu tenho pra mim que ou quem ou o Big Show deve aparecer amanhã pra intervir isso aí. Não, mas tipo, temos que considerar uma coisa. O Orton tá pior do que o John Cena. John Cena não tá tão Superman quanto o Orton, velho. O Orton tá demais. Desde que ele mudou pro SmackDown, tá horrível isso. Ele ganha de todo mundo, exceto essa do Henry mesmo. Então, vai que ele ganha amanhã também, né? Continua com essa síndrome de Superman que ele tem. Eu acho que vai acontecer o que o Ed falou. O Mark Henry ganha e depois aparece alguém depois da luta pra desafiar ele. Big Show, Kane, talvez até o Undertaker. Eu acho que o que vai acontecer, esse negócio de aparecer alguém depois da luta pra desafiar, eu acho que quem pode aparecer é o Sheamus. Ele já teve antes de enfrentar o Orton. O Sheamus vai aparecer, o Mark Henry já ganhou do Sheamus. Mas antes de do Sheamus enfrentar antes do Henry enfrentar o Orton, ele teve uma feud com o Sheamus que resultou naquela luta, não lembro qual pay-per-view, que o Henry jogou o Sheamus no aquele, na proteção do público. Então, e a feud acabou ali, cara. É que foi pra solidificar a figura do Henry, né? E por que o Sheamus não tentaria uma vingança? Se ele vence amanhã o Christian, eu acredito que ele vai poder estar over o bastante pra poder desafiar o Henry. É, pode ser, mas eu acho que essa feud do Sheamus e do Christian vai se estender bastante, né? Nada que a gente que vai terminar amanhã isso aqui, né? Essa feud. Lembrando aí que a gravação aqui está sendo feita no é no sábado. Vamos falar sobre as outras lutas do pay-per-view, então. E dentro dessas lutas a gente comenta os dois encaras, sei lá, tudo que tá rolando aí. Eu tô achando o card meio pequeno. Tem poucas lutas. Tipo, só tem 5 lutas confirmadas. Cara, eu sinceramente, eu tô entusiasmado com essa luta do John Cena, CM Punk e o Alberto De Rio. Sério, eu tô achando que vai ser uma luta muito boa. Bom, vou falar da primeira luta. Singles match do Sin Cara Face contra o Sin Cara Heel, que é, no caso, o Místico contra o Único. Previsão de bots. Tem que ver quantas vezes ele vai botear, né? É. O que é que tá acontecendo com o Sin Cara pra ele botear tanto, assim? Adaptação. É o estilo diferente, né? O da lucha pro wrestling americano, né? Ele não passou da WWE, né? Ele FCW, deu nisso. Mas ele vai lutar contra o único, né, cara? O único. Pô. O único tem os dois estilos, praticamente. Eu acho. Ué, o Chavo Guerreiro também. Chavo Guerreiro também. Deu na mesma sabe coisa. Mas eu tô horrível, né? Sabe o que que é? Aquela porcaria, aquela luz que colocam lá. Pô, eu acho aquilo legal, cara. Aquilo será que... Pô, tá bom clima pra luta, velho. A máscara dele, ele não consegue ver pela máscara. Ele luta cego. Ele deu uma entrevista dizendo que tem dificuldade de conseguir enxergar as coisas. Ele joga aquela merda daquela luz escura. Aí ele não vê nada mesmo. Bosta, mas será que o estrelismo não subiu na cabeça dele? Não, porque até onde eu sei, ele é meio enjoadinho com as coisas, né? Ele é bem exigente. É, ele tem o Triple H que defende ele nos backstages, né? Por ter sido a primeira contratação depois que o Triple H assumiu o cargo de COO da WWE. Na verdade foi a Karma, mas a contratação homem mesmo foi a primeira, né? É. É, em teoria tinha tudo pra dar certo, na verdade, né? Mas... O problema é que eles têm que... E que eles não mandaram se encarar pra FCW, aí o cara vai ter que... teve que se adaptar muito rapidamente pro estilo da WWE e só fez merda até agora, né? Então, é isso aí que é o estrelismo dele. Pelo que eu li, pelo que... até onde eu sei, essa parada dele não ter ido pra FCW foi mais um caso que ele pediu, entendeu? Porque da outra vez que eles tentaram contratar ele, daquela vez, há um tempo atrás lá, não sei se foi 2007, 2008, não sei, não lembro. É, parece que o contrato era pra ele ir direto pra Federação de Desenvolvimento da WWE e acabou que ele não quis. E foi um dos motivos pra ele não ter aceitado ir pra WWE naquela época. E dessa vez, como o Triple H tava na frente, né, com a primeira contratação dele masculina, a gente sabe que ele é um baita wrestler e tudo mais, mas parece que foi atendido esse pedido dele de não passar pelo desenvolvimento, né? Se bem que fizeram mesmo com o Del Rio, né? Pô. Na época que o Del Rio foi contratado, tipo, duas cláusulas do contrato é que o Del Rio manteria a máscara e não iria pra FCW, iria direto pro roster principal. Acabou que ele foi pra FCW e perdeu a máscara. Mas o Del Rio, pelo menos, ele já tinha noção de inglês, né? O Sin Cara ainda não tem, felizmente. Eu acho que isso é uma das coisas que mais pesam pra ele dentro da WWE hoje. É, e tudo mais, ainda que o Alberto Del Rio, por ser um heavyweight, ele tem... a técnica fica mais fácil e tudo mais, porque o Sin Cara tem um estilo muito diferente do que você vê no wrestling americano, né? E ainda tem o background do Alberto Del Rio do MMA, né? Sim. Até porque o Del Rio, ele estreou contra o Rey Mysterio. A adaptação acabou sendo mais fácil, nesse sentido. Ele já tava 2 anos na FCW, ele já tava mais que acostumado em lutar no estilo da WWE. O Del Rio. Eu acho que ficou faltando pro Sin Cara é só o desenvolvimento dele mesmo, né? Se acostumar um pouco mais com seus colegas de trabalho, conseguir fazer o que ele faz. Porque, pô, nem a La Mística lá no Thiago ele conseguiu fazer, cara. Olha, pelo que eu li na Wikipédia uma vez, aquela coisa que ele chama de finisher era pra ser um DDT. Eu nunca vi ele acertar um DDT num cara daquele jeito. Ele sempre erra. A La Mística é golpe de submissão, né? Já era assim na CMLL. É. Uhum. Tipo, era pra ele fazer um Hurricanrana que nem na La Mística. Mas pra terminar no DDT. Só que ele sempre erra o DDT. Pra você ver quanto ele tá tendo dificuldade. Nem o próprio finisher ele consegue acertar. É a pressão. Bom, a gente falou muito do Místico, mas e o Único? Qual é a expectativa pra ele, né? O Único vai ter que carregar essa luta praticamente sozinho, né? É, o cara é o que tá mais experiente com o estilo de luta da WWE, por ter ficado bastante tempo na FCW. Eu acho que pode ser uma boa luta. Os dois sabem lutar, tanto a luta livre quanto o Único sabe carregar uma luta de wrestling americano. E a tire dele tá parecendo Power Rangers mesmo. O estilo dele é Power Rangers, né? Pra mim, sabe o que vai acontecer com o Único? A gente sabe que ele luta bem, que ele vai carregar essa luta todas as costas praticamente, mas vai acabar acontecendo igual aquele gordão do Moicano que fazia papel junto com o Alberto Del Rio lá. O Brodus Clay. Brodus Clay. Eu acho que vai acontecer acabar acontecendo a mesma coisa com ele. Ele tá tendo hip, né? Porque O Sin Cara acabou tendo essa feud entre os dois aí e tal. O Sin Cara foi lá suspenso e ele entrou no lugar dele, beleza. Só que agora, com a volta do Místico de verdade, né, o Sin Cara verdadeiro, é bem capaz dele acabar sendo esquecido depois dessa feud e voltar pra FCW. Porque eu acho que não tem lugar pra ele mesmo. Talvez não, porque no caso do Brodus Clay, ele saiu porque ele se machucou e foi fazer um filme depois, por aí. E o único, eu acho que ele vai perder a máscara nessa storyline, e depois dele perder a máscara, ele vai continuar a personagem sem a máscara, como um heel, talvez. Mas o nome vai ter que ser mudado. Vai ser mudado, ele vai mudar de nome e vai passar a lutar sem a máscara. Eu acho que faria muito mais sentido, né? A WWE, ela gosta de dividir os wrestlers latinos entre a Raw e SmackDown. Eu acho que por ter o Alberto Del Rio no main event, eu acho que vão levar o único depois dessa feud pra Raw, pra ter alguém também no midcard e passar o Rey Mysterio pro SmackDown. Eu acredito que é o que pode acontecer pro único não sair do roster principal. Eu acho que não sei se tem vantagem dele, depois de terminar a field, ele voltar pra cidade. Mas aí que tá a questão. Eu acho que o espaço também pra ele não tem, entendeu? Por isso que eu acho que pra mim ele vai voltar. E ele tá sendo só um quebra-galho. Tem que levar outra coisa em consideração, que é aquele desejo da WWE de bater o recorde mundial de mais máscaras na WrestleMania, né? Tem isso também. Ou seja, não seria interessante pra eles fazer o único perder a máscara. Ele só vai perder a máscara depois do fim dessa storyline. Talvez depois da WrestleMania. Será que eu vou conseguir arrastar essa storyline até o WrestleMania? Acho difícil, viu? É difícil porque ele nem promou os dois fazem, cara. É só um encarar o outro lá, eles fazem... Joga um pro lado do lá, o outro pro outro e fica assim. Então, se um de o Sin Cara verdadeiro não aprender a falar inglês, vai ficar difícil, né, cara? O único fala inglês. Sim, o único fala, mas o Místico não fala. Mas essa ideia das máscaras na WrestleMania não era de uma possível feud entre o Sin Cara e o Rey Mysterio? Só que o Rey Mysterio tá machucado. Mas ele vai ficar tanto tempo assim fora até não voltar no WrestleMania? Eles não sabem ainda. Parece que ele vai fazer a segunda cirurgia agora. É bem provável que o WrestleMania pra ele não tem, não, cara. Sabe o que poderia ser interessante? Poderia ser nessa parada do Sin Cara não saber falar inglês. Usar o Rey Mysterio pelo fato dele estar machucado, não poder lutar. Usar ele talvez como manager do Sin Cara. Intérprete, né? É um intérprete. Mais ou menos o que acontece com o Kali, né? É, exatamente. Los Mascarados. É que o Rey Mysterio vai ter. Se ele voltar a aparecer na televisão, ele vai ter que voltar a viajar pra tudo quanto é lugar. E isso vai atrapalhar muito na recuperação dele. É, pode ser. O que atrapalharia mais seria o fato dele estar lutando. Ele não estaria lutando, ele estaria. Talvez vendendo um golpe. A contusão dele é na perna, né? Na perna. É. Atrapalha a noção. E seria até interessante ver o Sin Cara verdadeiro contra o único, tendo o Rey Mysterio do seu lado, né? Assim, tipo, como manager, sei lá. Eu acho que seria bem interessante. Primeiro que ia acabar acontecendo aquele negócio lá do como é que é? Esqueci o nome. Do ranking que eles estão querendo, né? No Guinness Book lá, botar o maior número de máscaras. O recorde. E acabar acontecendo de uma forma espontânea. Ia ser interessante, cara. Eu acho que... Bom, vamos pra próxima luta, né? Enquanto a luta das divas, eu só espero que a Beth Phoenix ganhe, finalmente, né? Eu li uma notícia que tava falando que a Kelly ia ter um Hell Turn. Só que a única field que acontece dentro da WWE de divas é em volta do cinturão. Eu acho que ela retém outra vez, infelizmente, outra Beth, e se vira contra aquela... quem é que tá ajudando ela? Ivy Torres. A Ivy. eu acho que ela retém e por algum motivo ela se vira contra a Ivy Torres e continua a field pelo cinturão. Esse negócio do heel turn da Kelly Kelly, uma vez a cada 6 meses eu leio sobre isso. É um dos boatos mais assim comuns de aparecer. Tanto, mais até que do Sting e do Undertaker na WrestleMania, né? Uhum. Então da WWE vem pro Brasil, né? É. Cada 6 meses aparece a notícia. Ou então que o Hulk Hogan vai lutar, né? É. Se bem que agora isso vai acontecer, né? Infelizmente. Essa história do Hulk Hogan lutar é a história mais mal contada desde 1970. Quando ele entrou no Pro Wrestling. Porque lutar, nunca lutou. Olha, cara, na década de 60 o Hulk Hogan já lutava, velho. Contra o Michel Serdan, né? Aham. Uhum. Ele perdeu pro Serdan, inclusive, né? Segundo conta o próprio Serdan. O Hulk Hogan, desde que a gente conhece ele por gente, ele já é careca, né, cara? Incrível isso. Careca velho e feio também. Com o bigode mais ridículo do mundo. Cara, aquele cara deve ter uns 90 anos, não é? Ele deve ser mais velho que o Ric Flair. Não, nem tanto. Não chega tanto, não. Vamos pra luta do Christian agora? É. Vamos pra luta do Christian, vai. Eu espero, como eu disse, do fato do Sheamus ir parar no com o próximo desafiante do Mark Henry, eu acho que o Sheamus vence o Christian nessa luta. Talvez pra deixar o próprio Sheamus mais over, e um dos motivos do Christian se revoltar e parar no grupo do Lauren Knights. Do mal que está se formando. Pra mim, esse bigodão ruivo é o futuro da WWE, cara. Ele luta muito, ele tem um estilo totalmente diferente. Sério, eu acho que ele vai ser o grande star da WWE daqui a uns anos. E outra, você nota que ele gosta do que ele tá fazendo, né? Sendo como o Rio, sendo como o Face, você nota que ele é esforçado pra caramba, né? Chegos é muito bom. Literalmente amo o que faz. Ele conseguiu se adaptar muito bem como réu, como Face agora. Tá sendo bom Face. E o melhor é que ele não mudou muito o estilo dele. Ele conseguiu adaptar o estilo dele à WWE, né? É. O estilo mais pesado, ele... mais porrada mesmo. Bem stiff, né? É, bem stiff. Assim. Já o Christian, já não tem muito tempo de estrada mesmo, né? É. Vai perder essa luta. Infelizmente. E as chances do Christian voltar pro main event pra disputar um World Championship futuramente já era depois que ele terminou a feud com o Orton, né? É, na verdade que esse push que eles deram pro Christian foi mais por causa do Ed, na verdade mesmo, né? É, o Ed pediu. Pelo fato do Ed tá saindo também, quem mais lembrava o próprio Ed dentro da WWE era o Christian. Os dois eram melhores amigos. Pra explicar o caso do Christian, é só lembrar do Rey Mysterio, né? Quando ele virou campeão mundial. Ele basicamente virou campeão mundial porque o Ed Guerrero morreu. É verdade. Foi. Fizeram a mesma coisa agora. O Ed se aposentou, aí a WWE quis lucrar por volta da imagem do Ed. Foi o Christian. E deu um push pro Christian. Simples. Simples assim. É verdade que, por exemplo, os diretores da WWE, especialmente o Vince McMahon, eles não gostam muito do Christian por causa daquela história com a TNA lá, que ele saiu e tudo mais. Ficou meio marcado, né? Se bem que ele até que ganhou um destaque razoável, né, quando ele voltou. Poderia ser bem pior. É, aquela história na SW, né, com o... Aham, uhum. Com o Swagger. Daí o Ezekiel Jackson também, o Zack Ryder. Poderia ser pior. Ele nunca ficou, tipo, muito tempo sem receber destaque. Até porque ele tinha tudo, antes da saída dele pra TNA, ele tinha tudo pra poder se tornar mais eventer ali mesmo. Ele saiu, talvez, pra... Não sei, é quase inexplicável o fato dele ter saído da WWE naquela época. Faltou paciência, né? Ele saiu porque ele ficou meio ansioso pra ir pro main event, como não tava demorando muito, ele foi pra TNA pra ganhar o título mesmo, o título principal de lá. pra dizer que tinha um título principal. É, faltou paciência. Exato. Ele tinha tanta moral que o The Rock deu um título, deu o apelido dele de Captain Carisma. Se o The Rock te chama de carismático, com certeza você é campeão, é material de campeão mundial. Faltou realmente o Christian pensar um pouco antes de sair da WWE. Talvez também tenha sido uma pontinha de inveja do Edge, né? Olha, cara, quando o Christian saiu, o Edge não tinha toda essa moral, não. Só que o Christian tava mais over até? Tava. Ele saiu. Tava bem mais over. Viu? Tava. Porque ele tinha se envolvido numa storyline com o The Rock, se eu não me engano. Até naquela época do The Rock com o Goldberg. É o que eu falei, o The Rock deu o apelido pro Christian de Captain Charisma. Tipo, o The Rock falou bem de você, o The Rock. O Edge naquela época tava tipo boiando na WWE. Christian seria tipo o John Morrison atualmente, na época. É, só que a diferença é que ele não era corno, né? O John Morrison é outro que tá jogando as oportunidades no lixo, né? Sim. É, né? O cara lutou na WrestleMania, numa luta que teve relativamente destaque, junto com a Trish, com a outra lá que eu não... A Snooki. É, essa mesmo aí. O cara teve destaque, mas fez o favor de... Por frescura com a Melina, de estragar quase tudo que estava sendo montado em volta dele. Se bem que se você for olhar bem pra essa luta, você vê que Dolph Ziggler não lutou na luta. Tipo, ele não teve no ringue. A Leila não lutou na luta. O próprio Morrison não lutou. Quer dizer, foi meio que sacanagem o que fizeram. Ué, mas ele tava. Além de ser meio uma sacanagem, ele tava tecnicamente envolvido ali no que tava acontecendo. Só que aí o cara vai escutar mais a mulher, né? É o problema. Ainda se fosse uma mulher exclusivamente dele, ainda dava pra. É. se não fosse uma louca que nem a Melina, né? Uhum. Bom, próximo assunto então, né? Vamos pro WWE Championship. John Cena contra CM Punk contra Alberto Del Rio. Promete. Promete mesmo. Mas eu acho que o Cena retém. Eu também. Eu também acho. Eu só espero. Dessa luta, o que me deixa curioso é como eles vão saber levar a luta dentro da Hell in a Cell, né? Porque tem toda aquela característica da jaula fechada. Mas vem cá, depois desse pay per view, qual que é o próximo? É o Vengeance, eu acho. Ah, tá. Porque, então dá pro. Então o John Cena perde no próximo, porque. E no Survival Series vai ter a luta de 5 contra 5 e o John Cena vai estar num time, né? Uhum. É, com o The Rock, né? The Rock. Aí, como ele não vai poder ser WWE Championship, porque se ele fosse, não vai ter luta pelo título. É, essa luta a gente sabe que promete muito, mas essa semana surgiu aí uma notícia falando sobre o possível fim da era da PG. Será que a gente sabe que diminuiu, né, a pressão e tal da PG, a WWE já parou pra pensar um pouco mais que... Todo mês surge uma notícia assim, todo mês. É outra. Não, mas essa tá mais concreta, cara. Se você parar pra analisar, essa tá mais concreta. A minha pergunta é o seguinte, será que, por ser uma luta dentro de uma jaula daquela, será que tem condições de haver um pouquinho de sangue que tá faltando? Eu não acredito. Vocês acreditam em qualquer boato mesmo, hein? Um pouquinho de sangue. Eu não tô dizendo aquele tanto de sangue igual o Corey deixou lá na SmackDown, não. Só um pouquinho, cara. Só uma relação só na grade pra deixar a gente feliz. Eu acho que esse negócio do PG aí que tá mudando e tal, eles deram mais liberdade pro pessoal fazer storylines, pras promos, mas eu acho que na parte da luta mesmo vai continuar por um bom tempo ainda dessa forma, sem sangue, sem essas coisas aí. Se você ver uma notícia que saiu sobre os ratings do SmackDown, aquele SmackDown que foi um banho de sangue do Orton com o Cody Rhodes, foi o SmackDown mais assistido desde a WrestleMania. e também foi o mais assistido dos últimos tempos pelo pessoal da faixa etária de 18 a 54 anos. Ou seja, é um público que a WWE perdeu com essa história da PG. Talvez eles possam ter enxergado isso como um público a ser alcançado com o fim da PG e começar a mudar as coisas gradativamente. Tomara. É o que me faz pensar em ter sangue dentro da jaula. Gente, não vai ter sangue. Se conformem. Eu também não acredito, mas tomara, eu prefiro. Eu tô meio desconfiado, eu espero que tenha. Essa notícia me fez acreditar um pouco mais, mas... Não é certeza que vai ter, porque... Na WWE, sangue é pior que hemocentro no inverno. Tem que ficar passando comercial na TV, pessoal, e doar. Bom, como a gente estava falando, eu acho que o John Cena vai vencer, mas não vai ter sangue nessa luta. Mas você acha que não seria interessante ter pelo menos um pouco mais de agressividade? Talvez em sangue, mas uma coisa mais pesada. Agressividade vai ter, mas não vai chegar a sair sangue como corria nas lutas do Ric Flair no passado. Mas será que vai ter agressividade? Porque a última luta de Hell in a Cell que teve, cara, faltou isso, né? Não sei vocês, mas eu achei uma merda. Se bem olha, cara, olha pra Elimination Chamber desse ano, por exemplo, da SmackDown. O que não faltou nela foi agressividade. Isso não é problema. Essa história de sangue, é só se ver, eu acho meio irrelevante, é só se ver na ECW lá, o negócio tem, na ECW não, na CZW. Tem um banho de sangue toda a luta e a luta é uma porcaria. É, na própria ECW era assim. É. Você viu o The Sandman? The Sandman era um Batista bêbado. É um Batista bêbado. O Sabu então nem se fala. Era o Dreamer, nunca teve nada de especial. Lutas tecnicamente horríveis que só valia a pena pelo sangue. O que valia a pena? Era o Faber Tempo, o Tess. Era o pessoal com The Rage. Mas as lutas dele geralmente não tinham sangue. No máximo numa mesa quebrada e tal. Essa história do sangue envolvido com a qualidade da luta, eu acho que fica meio irrelevante. O pessoal que vê as lutas do Mankind e acha que aquilo é o máximo, né? É. Que aquilo é a definição de wrestling. Aí fica enchendo o saco nos comentários dos blogs falando que a PG era um saco. Uma luta boa não precisa de sangue, mas... O sangue só tem que aparecer por exemplo, numa storyline que necessite de sangue num determinado momento de uma luta. Por exemplo... Chris Jericho vs Shawn Michaels há um exato, tempo atrás. Exato. Quando o Chris Jericho jogou a cara do Shawn Michaels naquele negócio... Na TV. Geritron. Isso. Ali era o momento necessário do sangue, mas... Sangue toda hora, sangue, sangue, sangue, carnificina não é wrestling. Não, tudo bem, beleza. Mas tirando a parte do sangue, eu acho que esse tipo de luta que vai acontecer amanhã é uma luta agressiva, entendeu? Não é a luta pra ficar lá só usando as cordinhas e pá e tal. Então, cara, eu acho que tem que explorar sim, cara. Tem que bater a cara sim, do outro lá sim, na grade, tem que subir na grade, tem que jogar o cara na grade. Foi o que eu disse, ó. O interessante de se ver nessa luta vai ser. Uma das coisas interessantes dessa luta vai ser ver como é que eles vão se adaptar ao gimmick da luta. É o Inacel, vocês vão saber usar a jaula de forma correta. Mas tudo bem, por exemplo, o Cena, ele já é bem experiente em lutas Hell in a Cell. Mas por exemplo, o Punk, ele só lutou uma Hell in a Cell na vida dele, que foi um lixo. Uhum. O Alberto Del Rio, então, nunca lutou uma reunião na vida. Isso vai ser bem difícil pra eles se adaptarem. O John Cena é quem tem mais experiência, mas o problema é que na reunião todas as lutas do Cena são quase todas iguais. Ele qualquer sobe. É tudo igual, né? Mas no reunião é pior um pouco ainda. É que o negócio de subir, daí eles ficam lá em cima, um dando soco no outro, de repente um cai e aí continua tudo de novo. É sempre a mesma coisa. É complicado, né? Mas vamos torcer pra que dê tudo certo, que essa luta seja. Algo que vai impressionar todos. Se depender do CM Punk, do Alberto Del Rio, quem sabe? O card do Hell in a Cell tá muito. Eu achei que ele ficou muito pequeno. Que luta vocês acham que talvez seja acrescentada de última hora? Cara, o calendário é muito mal feito, eles ficaram quase 2 meses sem um pay-per-view. Depois marcaram 2 pay-per-views 2 semanas um após o outro. Pode ser que eles coloquem o Evan Bourne e o Kofi Kingston. Airboom contra Swagger e Ziggler. Eu queria ver o Airboom contra os irmãos Usos lá, cara. Uso foi preso. Mas ele já pagou fiança, já, pô. Ah, é? Ele deve ter levado alguma suspensão, né? Mas eu acho que ia ser uma luta irada, tá? Ambas as tags têm condições de fazer um belo show, cara. Eu tava esperando por Ziggler versus Zack Ryder nesse pay-per-view. Eu acho que vai ter essa luta, hein? Ryder contra o Ziggler. E vai ser que o Ryder vença. Mas pelo uso da champ ou só uma single mesmo? Pelo título. É uma boa também. É uma boa. Se não me engano, Cody Rhodes também não tem luta marcada. A Ozone Truth, será que aparece? Só se for pra interferir também no main event. É. Questão de emitidos. Sei lá, depois de tentar aparecer pra manipular o resultado da luta, eles aparecem, atacam todo mundo. É, pela luta do WWE Championship, eu acho que tanto o Triple H como aquele Diesel lá pode surpreender também. Eles vão aparecer, o Truth vai colocar o Cena em cima do CM Punk pra o Cena ganhar a luta. Aí logo em seguida o Truth vai tirar o Cena de cima do CM Punk também pra impedir o Cena de vencer, que nem ele fez contra o CM Punk, né? Mas se o Miz e o Truth aparecessem, quem eles ajudariam de fato? Além Ninguém, de só né? fazer zorra no... Talvez o Alberto Del Rio, que é o dos três, é o único que não tem nada de relação com o Diesel e com o Triple H. Talvez até o Alberto se junte ao grupo, né? Que tá sendo formado. Mas é uma possibilidade. Ah, vocês lembram quando ele fala daquela promo dele, que até o Vince McMahon ficou puto com aquela promo? Porque ele falou o nome dele? Sim. Então, ele disse naquela promo que ele preferiu o Vince McMahon como dono da WWE do que o Triple H. Talvez ele se junte ao grupo. E por isso talvez ele seja ajudado pela Awesome Truth. Continuar para o próximo assunto, a nova stable, né? O novo grupo que parece que está sendo criado pelo Otunga, pelo Laurinatis, Rato, eu não estou sabendo dessa stable. Qual foi o indício que ela ia acontecer? Quanto que aconteceu que eu não vi? Foi na última round, se eu não me engano. Teve um segmento de backstage que o Otunga tava reunido com a Vicky, Laurinari, o Ziggler, Rhodes e o Christian, a turma do mal. O Covil do mal, pra combater a Liga da Justiça. A Vicky de Vicky. Eles estão pretendendo processar a WWE por diversos motivos. E eu acho que isso vai gerar um novo grupo. Talvez uma divisão no roster entre a favor do Triple H, contra o Triple H, pode ser uma storyline interessante até. Mas a cabeça desse grupo é o Otunga? Otunga, cara. Não, o Otunga não. É o Laurinatis. É o John Laurinatis. O cara sem sal. Ainda bem, porque se fosse o Otunga, eu desistia de assistir WWE agora. E é por isso que eu tô falando. Por isso que eu tô falando que o Alberto Del Rio ele pode acabar se juntando a esse grupo, porque ele vai ser meio que o cara mais importante do grupo, o cara com mais o main eventer do grupo, sabe? Então esse grupo daria uma boa explicação pro caso do Kevin Nash ter ajudado ele a ganhar o título, né? Isso. Esse grupo tá se formando, que a gente viu na Raw passada, vai ganhar características melhores nos próximos episódios. É até pra ter o desafio do Rock e do Cena no Survivor Series, né? É, pode ser uma formação dos dois grupos que vão ter, né? É que se a gente for pensar bem, tem o quê? 4, 5 já, né? Formados. Rhodes, Christian, Ziggler, Otunga, Nash. É, o Swagger não tava naquele segmento, mas... Mas ele deve estar envolvido também. Aham. Uhum. O filho lá do Mr. Perfect também. Não, porque ele deve fazer um... Ele deve fazer um Facetum agora. Ele vai se separar do Otunga. Pelo que eu li em notícias. Eu li sobre isso é que ele voltaria pra SW. E depois ele voltaria pra WWE. É, só que aí não com o nome de McGillicutt, com o nome do de família. Com o nome dele. Real dele. Com o nome real dele. É. Joey Henning, não é? Uhum. É. Ah, mas eu acho que esses caras novos aí que entraram, que era. Partiram tanto daquelas duas estáveis, né, que estavam dominando a WWE um tempo atrás. Eu achei eles muito fracos, cara. Nossa, aquele Otunga pra mim, meu Deus do céu, é ridículo. O Otunga é triste. É, o único que salva ali é o Gabriel, né? É, o Gabriel e aquele Wade lá também, né? É, o Wade Barrett. Ele também eu acho que não tem muito talento não, cara. O Wade Barrett não. Wade Barrett é bom. Barrett. Eu não vejo nada nele, cara, não vejo nada. Ele até a fala dele é estranha, ele fala, parece que ele tem um ovo na boca falando. É, todo britânico fala daquele jeito. É, uma característica dele mesmo. A field dele contra o John Cena foi, eu achei bem legal. Bem na época do quase lá do ataque da NXT contra a WWE, a field dele que ele carregou. Ataque de quem? Hã? Ataque de quem? Da stable dele lá. Nexus. Qual era o nome da Nexus? Qual o nome da... Ah, Nexus. Sei que ele tinha falado Nexus. Eu falei Nexus. Que bom que vocês me enganaram, ele não falou isso, né? Eu não falei isso, né? Nexus. Você tá enganado. Mas o fim da Nexus também foi muito, muito precoce, né, cara? O CM Punk saiu de repente assim e acabou ali, né? Não teve mais nada, ninguém falou mais nada. Acabou, simplesmente acabou. Eu acho que deveria ter feito, a WWE podia ter feito um ângulo, alguma coisa assim, pra dar o final mesmo, né, assim, correto. É, mas já a stable mesmo já tava irrelevante na hora que o CM Punk assumiu a liderança. É, e depois daquela promo ainda do Punk, daí, nossa, aí a Nexus acabou de vez mesmo. É. Ah, tudo faz. Tudo faz, né? O cara tá doidão, velho, o cara tá doidão. Rapaz, o que você puxou aí, velho? O que você ingeriu? Esse negócio é bom, hein? O bagulho é bom. Vamos terminar então. Esse foi mais um ManiaCast do Wrestling Maníacos. Até a próxima. Aí.